erro pintar meu cabelo de neve. Será que você ainda vai sorrir pra mim? O mundo muda, mas meu amor não deve. O vento leva tudo que não é raiz. Se eu for primeiro que você, prometo não partir de vez. Eu estarei lá te esperando, na curva onde o céu toca o mar. Coração partido, mas nunca cansado de te amar e te reencontrar. Quando os meus passos forem lentos e minha voz soar como eco distante, será que você vai segurar minha mão? Ouvir o silêncio que antes era tão vibrante. A vida passa, mas o amor é constante. Eu estarei lá te esperando, na curva onde o céu toca o mar. Coração partido, mas nunca cansado de te amar e te reencontrar. Ouvindo meus passos forem lentos e minha voz soar como um eco distante, será que você vai segurar minha mão? Ouvir o silêncio que antes era tão vibrante. A vida passa, mas o amor é constante. Eu estarei lá te esperando, na curva onde o céu toca o mar. Coração partido, mas nunca cansado de te amar e te reencontrar. E se as estrelas caírem do céu, eu as conto uma pra você. Se o tempo apagar o nosso papel, ainda assim vou lembrar de viver.